Oxente, o jumento empacou-me. Ah, pois, vai se lascar, homem. Três juntas de boi, duas galinhas e um pato. Isso aqui é o girimu, uma abóbora. Ih, eu vi o padre de cueca. Manteiga de garrafa é R$3. Homem, tu já foi se lascar hoje? Água de moringa. Água de moringa. Aqui a casa é minha, mas a liberdade é sua. Oh, gente, jagunçaiada do meu coração, seja bem-vindo ao nosso cantinho. Vamos entrar, vamos sentar. Olha, você sirva aí, que a casa pode não ser sua, mas a liberdade é, rapaz. Mas, rapaz, de novo, a gente vai falar de uma obra do cinema novo, uma obra nacional e nordestina que explodiu a minha cabeça, mas até agora eu não entendi nada. É Deus e o Diabo na Terra do Sol. E comigo hoje, pra falar dessa maravilha de obra, que tá cheio de ódio, é o mais bruto do que fiscal de puteiro, ele, Chico do Couto. Fala, moleque! Eu vim aqui pra pôr fim à lenda de que todo comunista gosta de Glauber Rocha. Ou, como diria João Carvalho, ser a exceção que prova a regra. Muito bem! E passando por cima de tudo, igual cachoeira de Paulo Afonso, a nerd bordadeira Rebeca Bento. Fala, menina! Eu vim aqui agora que falou em João Carvalho. Nossa, igual juntou tudo que eu gosto. Ou não, vamos provar aí que comunista nem sempre concorda com tudo. Hipoteticamente. Hipoteticamente. E mais saltitante do que periquito afoito em areia quente, ele, Rafael Dourado, do Sapo Brother. Eu tô aqui depois de passar uma vida inteira evitando assistir as coisas do Glauber Rocha, pra comentar o filme dele. Vocês não fazem ideia o que eu já fiz pra fingir que tinha visto as coisas dele. Dessa vez eu assisti mesmo. E eu acho que eu tava certo em fingir que assistia. Mas tudo bem, tudo bem que segue. Muito bem. E mais satisfeito do que ator pornô no meio de um bacanal. Quem deveria estar aqui era ele, o maior ponto de referência da cultura nerd mundial do Brasil. Alexandre Nerdmaster, mas o cabrunquento não veio, então sigamos sem ele, logo depois dos recadinhos dos jovens. Senhores e senhoritas, ouvintes do Água de Moringa, aqui é Jorge, seu editor. Vamos para mais uma sessão de recadinhos. Bora! Enfim, vocês sabem que o podcast faz parte do portal Paranerdia. Então, basta mandar aquele comentário maroto no site www.paranerdia.com.br, para o e-mail paranerdia@paranerdia.com.br, no Twitter @Paranerdia, no Facebook, facebook.com/Paranerdia, no YouTube, youtube.com/ParanerdiaTV e no Telegram, no grupo Ouvintes do Paranerdia. Para quem sabe, eu lidero o podcast Anime Sphere e aqui temos todos os links em um link só. Basta dar um pulo em linktr.ee/AnimeSphere que tá tudo certo, você acha tudo lá e tá tudo tranquilo. Belezinha? Então, voltando para o Água de Moringa, fora o site do Portal Paranerdia que vocês já ouviram por aqui, nós temos o Twitter no @jsantos, que é J com dois T's, porque o cara é enjoado, no Instagram, @AguaDeMoringa, no Telegram temos o nosso grupo, t.me/AguaDeMoringa, que também tá tudo certo, e no YouTube, youtube.com/AguaDeMoringa, onde o Jota anda publicando uma pancada de coisa bem interessante, e se eu fosse você, ia lá assistir. Belezinha? Fiquem com o episódio que está muito bom. Música. Deus e o Diabo na Terra do Sol, filme de 1964. Deus e o Diabo na Terra do Sol é um filme brasileiro de 1964, do gênero drama, dirigido por Glauber Rocha, o mais amado aqui desse podcast. Considerado um marco no cinema novo, foi gravado em Monte Santo, na Bahia, no ano de 2015. O filme estreou na lista pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema, a Abracine, dos 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos. Quem foi que falou isso? Deus e o Diabo na Terra do Sol foi escolha oficial do governo brasileiro para representar o país no Festival de Cannes de 1964, tendo sido selecionado pelo festival para a seleção oficial ao lado de Vidas Secas, de Nelson Parreira dos Santos. Também foi escolhido para representar o Brasil ao Oscar de Melhor Filme Internacional na edição de 1965. Porém, não conseguiu ficar nem entre os selecionados. Tami! O sertanejo Manuel e sua mulher Rosa levam uma vida sofrida no interior do país, uma terra desolada e marcada pela seca. No entanto, Manuel tem um plano: usar o lucro obtido na partilha do gado com o coronel para comprar um pedaço de terra. Quando leva o gado para a cidade, alguns animais morrem no percurso. Chegando o momento da partilha, o coronel diz que não vai dar nada a Manuel, porque o gado que morreu era dele, ao passo que o que chegou vivo era seu. Manuel se enfurece, mata o coronel e foge para casa. Ele e sua esposa resolvem ir embora, deixando tudo para trás. Manuel decide juntar-se a um grupo religioso liderado por um santo, Sebastião, que lutava contra os grandes latifundiários e em busca do paraíso após a morte. Os latifundiários decidem contratar Antônio das Mortes para perseguir e matar o grupo. Como é que se coloca o roteiro todo na sinopse? Porque o filme é assim, né? Né? Eu queria só dizer, só um adendo à sinopse, agora lida, é matar coronel é belo e moral, pratiquem. Essa sinopse, ela tá tirada tipo de IMDb, Wikipedia, alguma coisa assim? Provavelmente foi da Wikipedia. Tá, não, é porque dá pra achar algumas coisas do material de divulgação original. Eu vou ver se eu caço aqui, que eu tinha deixado anotado. Mas tem, tipo, pode ter certeza que essa sinopse ajuda mais alguém a querer ver o filme do que o que eles divulgavam na época. Sim, com certeza. Bom, vamos lá. O filme tem direção do Glauber Rocha, produção do Jarbas Barbosa, Luiz Augusto Mendes, do próprio Glauber Rocha, e Luiz Paulino dos Santos. E o roteiro, do Glauber Rocha e do Walter Lima Jr. Oxe, e ele tá em tudo. Ele tá na produção, na direção e no roteiro. Tá lindo ele. Pois é. E o elenco, assim, babado. Geraldo Del Rey como Manuel, Lídio Silva como Sebastião, Otton Bastos como Corisco, Ioná Magalhães, a Rosa. Eu amo a Ioná, gente. Amo, amo, amo, amo. É meu ícone de novelas. Sônia dos Humildes, a Dadá. Maurício do Vale, Antônio das Mortes. Antônio Pinto, o Coronel. E o João Gama, Padre. O nome do padre é Padre. Massa. E aí a gente começa... É impressionante a pessoa ser batizada com o nome daquilo que coincidentemente vira a profissão dela no futuro, né? É justo, o coronel, né? Isso é muito comum na Alemanha, viu? Muito comum, antigamente na Alemanha. Zé Padeiro, virou padeiro. Pô, vai sendo família dinossauro, né? Ser condenado a trabalhar naquilo que decide e acabou. Caralho. Bom, o filme foi... composto de quatro arcos, né? Três arcos e um desfecho, mas isso na minha humilde análise. O primeiro arco apresenta Manuel e Rosa mostrando a pobreza do casal, né? A fé, o trabalho. E a trama nos transporta para conhecer a injustiça feita pelo coronel, a vingança de um trabalhador e as consequências disso. Me diga uma coisa, foi só eu que achou que nesse iniciozinho de filme é o resumo de Vidas Secas, ó? Não, eu achei a mesma coisa. Eu não, Prefiro não opinar, já dizia Glória P. Como diria a Glória, né? Prefiro não opinar porque eu não vi Vidas Secas. Eu te invejo nesse momento. Cara, eu li Vidas Secas. A gente leu e a gente gravou aqui também, viu? A gente tem um episódio de Água de Moringa aqui do Vidas Secas. Se eu não me engano, o Beraldo tava junto, não tava, Beraldo? Tava. Eu assisti por causa do que eu tinha visto alguma coisa na escola quando criança, sei lá, e não tinha dado atenção. Aí eu revi prestando atenção pro episódio. Eu te peço desculpas por isso. Eu cheguei a anotar aqui nas minhas. A minha dúvida, porque tem três coisas que são muito, muito próximas do Vidas Secas. Uma é a ambientação, o lance do personagem. Vou chamar de protagonista, porque é quem mais parece ser protagonista na história, né? Do Manuel com o Fábio, né? Não, Fabio Ator, esqueci o nome do personagem do Vidas Secas. E o lance da treta com o coronel, né? Aí eu até fiquei na dúvida se isso é um clichê de narrativa de roteiro ou se de fato isso devia ser uma situação comum. Eu acho que nisso o Chico com certeza vai dizer que era mesmo, e que é até hoje, e é que por isso que a revolução precisa acontecer. Mas você vê, é uma mistura muito, tipo, nítida, repetida, e tava muito próxima, né, até, tipo, de um filme pro outro, fica até parecendo que é a continuação. Pelo menos aqui tá mais resumido, né? Foi resumido e muito bem, tipo, ninguém precisava assistir Vidas Secas, era só pegar esse comecinho aí e tava massa. Pelo menos esse começo eu entendi, porque é bem contextualizado, porque a parte de mostrar a injustiça, né, a injustiça do latifundiário, do dono de terras em cima do trabalhador, é muito patente. E o que me assustou, né, me tirou do lugar comum nesse começo de filme, é justamente a revolta do trabalhador, né, ele se levantar e em busca da vingança, né, da injustiça, e levar a cabo o plano de matar o coronel. Matar agora, coronel é belo e moral, pratiquem. Isso já dizia os candidatos a presidente nos anos 80. Olha, eu falo que uma coisa que me incomoda demais é a ingenuidade dos personagens, pelo menos nesses dois filmes, né? Porque onde que o cara que está responsável por cuidar do gado de alguém que paga ele acha que não ia ter que pagar pelo gado que morreu sob os cuidados dele? Né? Tipo, é muito. Tipo, o cara não só achava que não ia dar nada, como ainda achava que ia conseguir vender os dele, e com isso, tipo, é ingênuo. Tudo bem, pode ser um pouco da estrutura narrativa da época, né? Tudo era muito ingênuo o que se produzia de ficção. Eu acho que é o sonho molhado, Beraldo, do diretor. É que o trato do burguês com o trabalhador seja direto, que não tenha nenhum capataz, nenhum capitão do mato intermediando essa porra, entendeu? Pois tem isso, porque dificilmente o cara tá exposto desse jeito pra briga, né? Sozinho. Uhum. Mas o simples fato do cara, tipo, vamos nos colocar numa situação de que eu tô com o carro da empresa. Se eu bato o carro da empresa, a empresa vai botar no meu rabo de algum jeito. Entendeu? Tipo, é um negócio meio, tipo, mesmo em dias de hoje que você tem, né, e no mundo real, que supostamente a gente tem algum aparato legal para poder. Cara, você vai ser responsabilizado porque você está tomando conta, né? Então é uma ingenuidade assim, é muito infantil, é muito pueril o que o cara chegar e falar: ah, mas os que morreram foram os seus, vamos ver, compra os meus agora para eu ter terra também? Tipo, né, não. Assim, tudo bem, é só o estopim da história, só o comecinho, então, mas dá aquele encontro. Não é possível o cara não conseguir elaborar um raciocínio, vai dar merda pro teu lado. Não, mas aí eu acho que é muito de subestimar, sabe? A pessoa que tá vendo, sabe? De não imaginar isso, entendeu? De comprar que poxa, essa pessoa é ingênua desse jeito. Eu tendo a achar que seja isso. Me compraram pra ingênua. Às vezes não é ingenuidade. Por exemplo, hoje, 2023, existe uma empresa hipotética com 20 Uma região do sul hipotética? Não, numa região do Nordeste, de um Nordeste hipotético de um continente qualquer aí. Que a empresa trabalha no ramo de prestação de serviços e tem uma, duas, três núcleos de trabalho. Atendimento, produção e acabamento. Com 20 funcionários na folha, então a folha é bem, né, bem cara. Só que os patrões decidiram por dar aos funcionários um extra todo mês, uma coisinha por fora, um negocinho. Vamos colocar aqui R$200 por funcionário. Só que de um tempo para cá, começou a ninguém mais receber esse valor que foi acertado na hora da contratação. E o motivo? O motivo é que está havendo muitos erros na produção, e se um dos 20, independente do tipo de erro que ele fez, se ele cometeu um erro, ninguém recebe. Os 20 ficam sem receber o extra. Essa é uma estratégia muito boa para fomentar o coleguismo entre os trabalhadores, e fazer um ambiente harmonioso de trabalho. Formação de sindicato também é ótimo. Imagina que você tem 20 pessoas e um cara perde alguma coisa, independente do tamanho, e aí 19 pessoas que não tem nada a ver com o problema é punido por causa de um filho de uma mãe abençoado, hipotético. O filho de uma mãe, você sabe quem é, né? Sim, é o patrão. Exato. Ou o Jota, que não tá entregando as coisas direito e tá tomando a bronca dos... não é na empresa que eu trabalho, não. Lá nunca aconteceria isso, pelo amor de Deus. Se fudeu. Mas assim, eu não vejo muita diferença nessa situação hipotética que eu narrei com a situação em que o meeiro, que era chamado, o quarteiro, né, que era o cara que cuidava das rezes pra, em troca de ficar com duas, três ou quatro, dependendo do acerto, ser punido, né, nos seus lucros em caso de perda das peças, das rezes. Mesmo porque isso deveria ser por causa de erros antigos, né, de a pessoa matou as rezes, como aconteceu lá no Vidas Secas, que o protagonista mata uma das rezes e salga a carne, bota no bornal e leva embora. E disse que o boi se perdeu no meio do mato. Agora, é o seguinte, essa situação que tu tá narrando, eu já vi em muito filme, em muita série. E por incrível que pareça, em novela, eu sou viciada em novela, certo? Então eu vou fazer muita analogia com novela. De tipo, sempre tem um dizendo assim, olha, não faz isso, porque se você fizer, vai dar errado e vai sobrar pra todo mundo. E tipo, a pessoa fica puta com a outra, aquele colega, aquele ambiente de trabalho maravilhoso. Então assim, eu acho que é uma coisa que é meio universal. Eu lembro, meu avô contava uma história de trabalhando em chão de fábrica, quando veio de Minas pra descer. E na fábrica que ele trabalhava, era uma fábrica de produtos químicos, e ele contando que uma das dificuldades que tinha era que existia um prêmio por produtividade. Então, quando a entrega final batia lá não sei quanto, todo mundo recebia ali um aboninho. E só que isso dependia de todas as equipes cumprirem a meta, e se uma não cumprisse, ninguém recebia. E tá vendo? E ele falava do quanto era as brigas que tinham, por conta que de vez em quando davam. Às vezes o problema era dar equipamento, às vezes o problema era de alguma coisa, tipo, imagina, produto químico, tipo, rolava vazamento de não sei o que, aí tinha que interditar o setor por não sei quanto tempo e tal. E nessas, quando acontecia, o pessoal brigava entre si. Então, tipo, de não, você não ter ex-colega de trabalho, porque era todo mundo brigado, porque em algum momento alguém não recebeu. Sempre acontecia confusão, todo mundo em algum momento, né, de não receber, porque não foi, não por culpa dele, mas porque o departamento não fez e blá blá blá, não sei lá. Só que é um algo que é atrás dos anos 70, né, então faz um tempinho, é óbvio que é um tipo de coisa que não acontece, então, o mundo de hoje já superou. É, por isso que é sempre bom lembrar, paz entre nós, guerra aos símbolos. Então, uma sequência, né, a gente vê o culto do Beato Sebastião, né, uma analogia a Canudos, né, que foi um movimento teocrático monarquista, suas atrocidades e a fé de seus seguidores, a trama avança até que vemos o padre contratar o matador Antônio das Mortes para eliminar o Beato e seus seguidores na bala, a fim de evitar um novo Canudo, né? Então, essas barbáries e tudo, né? Isso é, a gente vê uma sessão de linchamento, né? Por exemplo, não ficou claro para mim se esse linchamento se dá numa casa de meretrício. Alguém? Eu não entendi esse arco. Na verdade, eu não entendi o filme inteiro. Esse é isso, né? O início, ele é mais didático, tudo bem. Mas assim, eu não entendi nada desse filme. Primeiro, eu achei extremamente enfadonho a pregação do Beato. Tudo bem, que ele fala, e as cenas são longas e barrigudas, e aí a gente tenta entender o que é que tá acontecendo, e pra mim nada faz sentido, né? A coisa começou a andar quando o padre chama o matador e fala assim, é pra meter bala em todo mundo. Aí sim, eu falei, agora sim, porque eu já tava indo atrás dele pra matá-lo. O lance é o seguinte, é aquela coisa, quando você não tem nada, você se agarra a um culto, certo? Né? Isso. Aí a gente vê aí a mentalidade de culto ou até a agregada política recente do nosso país, né? A gente vê aí, né, várias peculiaridades do culto dentro da política, no caso das ações bolsonaristas, por exemplo. Então, mas o que acontece no Arco 2... é que você vê a adesão do protagonista a essa mentalidade de culto, a esse culto em si, e a radicalização dele nesse culto e a escala crescente do radicalismo do culto em si, culminando na cena de linchamento que eu citei, e para mim não ficou claro que seria uma casa de meretriz, né, de tirar as meninas lá de dentro para punir, né, fisicamente. Uma coisa que eu percebi... A peculiaridade da igreja, né, junto com a burguesia, né? Que é um contrato. O padre finaliza depois que o Antônio das Mortes, que não é Zé Rufino, né? A gente vai ver isso mais pra frente. Ele primeiro negocia, ele fala que não, o Tereré é o para pão duro, e depois o padre vai lá e dá a quantia que ele pediu pessoalmente. Né? Porque quem refugou, né? Deu o balo B de Ruê na hora do chegar para pagar o Antônio das Mortes foi o padre, né, que deu o migué maior. Então, culmina na cena que ele dá o dinheiro pro cara regaçar geral, né? Eu tive a... Como você falou, esse trecho é arrastado de mal filmado para um caralho. Eu tive a impressão, justamente nesse trecho, que as personagens da Yoná Magalhães e da Sônia, que acho que a Rosa e a Dadá, elas são o núcleo religioso, o núcleo que arrasta a gente como espectador para a religião, né? Isso é no próximo arco, né? Jura? porque até uma, a Sônia é a parceira do Corisco, né? Isso, então pronto. É, então não, a Rosa é que leva o Manuel pro... Que arrasta, aí, na verdade, aí, o Manuel pro culto, então, né? Aí tem uma coisa que... Isso sobre ser mal filmado, né? Eu fico imaginando o que não daria para ter feito nesse filme na época se eles tivessem uma estrutura de edição. Tem muita coisa no filme que o corte é atravessado, a composição de cena é atravessada. A gente não pode esquecer que tem uma intenção estética, né, por trás dessa precariedade intencional, fora o fato de que realmente não tinha verba, né, mas eles de reforçar bastante essa crueza, né, que depois vai virar até um dogma. Mas você tem uma outra característica de personagem que o Glauber Rocha abre mão várias vezes, lança de mão várias vezes, que é o personagem que não entende metáfora. Então você tem alguém explicando alguma coisa, dando um exemplo, que é o caso da pregação lá do Beato, e ele entendendo literalmente. E assim, a pregação do Beato, ela... para entender a ideia de Antônio Conselheiro, que eles inclusive citam mesmo, né, para deixar bem claro, você não precisava de ouvir o sermão inteiro. E ele deixa o sermão inteiro lá. E fica enfadonho, fica chato, fica cansativo, e não agrega, porque eu já entendi que o cara é um fanático religioso, já dá para entender no começo que ele tá usando, não dizer, né, que ele tá servindo para as pessoas como de uma... um último recurso de esperança, colocando toda a expectativa no pós-vir, e eles seguram isso tanto tempo em tela, cara, que a gente fica tipo, eu já entendi, vamos, desenrola, né, faz andar. O que eu achei legal desse ar é o fato de que o Beato conta com a brutalidade do Manuel, que nem tinha mostrado isso ainda. Mas ele já... o fato do Beato também querer a força bruta ao lado dele, né? Também querer um jagunço, que acaba sendo o que o personagem vira. Né? Eu concordo contigo que é enfadonho, sabe? E eu vou longe quando chega nessa parte. Aliás, esse filme é um dos filmes que eu tenho que eu sofro pra assistir. Porque é enfadonho. Obrigado, desculpa. Não, é um ótimo filme, cara. É um ótimo filme. Mas sou eu. Mais ou menos. Não! Eu separo muito, sabe? O que a. Tipo, o fato de não ser um filme para mim e do que se eu gosto ou não, sabe? Acho que tem uma questão legal que a gente nunca pode esquecer. Esses filmes em específico, a gente não pode esquecer do contexto, né? Cheguei a notar, não raro o Glauber Rocha é tratado como um símbolo panfletário em relação aos valores que defendia, às mensagens que passava. Eu acho um pouco injusto, porque, na verdade, ele não tinha tanto uma mensagem, era mais um olhar sobre uma... tinha menos intenções de conclusão e mais acrescentando, vamos olhar sobre isso, né? Era mais provocativo. Mas é uma ótica pequeno burguesa, na verdade. Não tem muito como desgrudar disso, ainda mais dessa época, né? Porque o cara, por mais que ele tivesse com pouco recurso, para ser cineasta nos anos 60, você não tava. A ideia da a câmera que tava na mão não era de graça, né? Exato. Eu acho que hoje a gente tem um pouco mais dessa percepção do que é uma linguagem que seja verdadeiramente, espontaneamente, vinda do espaço de que não existe o olhar. Clássico, né? Um olhar real da periferia, um olhar real, mas e o que o resultado que vem dali normalmente não sofre aclamação artística, a não ser com uma certa forçada de barra. Né? Então aquele no próprio, eu peguei umas entrevistas do Glauber Rocha para tentar sacar um pouquinho mais do gente, isso é tão aclamado, eu não consigo entender o porquê. Vamos entender o que está em volta. Você viu o Chilique de Cannes? Oi. Você viu o Chilique de Cannes? Não. E ele perdeu para uma comédia romântica francesa, Deus do Diabo, e falou, chamou uns caras, eles são uns covardes, não sei o que, falando em francês, né? Francês é igual o inglês de piloto de avião, né? Isso deve ser maravilhoso, agora eu vou atrás de mim. Ah, beleza. Aí um xilique, dizendo, não sei o que, os caras covardes, entendeu? Entendeu? Não sabe apreciar, quer dizer, a culpa é sempre do outro, né? Eu vou te falar. Genial, eu sou bom pra caralho. E você entendeu errado. O que a gente tem. A soberba. O que a gente tem, né? Eu acho que até citei isso quando a gente falou dúvidas secas. Eu não me esqueço quando a Globo exibiu a minissérie Os Maias. Nossa, e foi uma. Assim, tinha Ana Paula Rosa, no auge da beleza. E o Fábio Assunção. Era uma produção hiper caprichada. Teve cena feita em Portugal. Foi um negócio assim, hiper. Foi uma produção absurda. Só dava o que falar em revista de novela, videoshow. Tinha muito daquela estrutura apelativa da construção audiovisual brasileira, principalmente considerando ali anos 90, final dos anos 90 e tal. Mas era chata. Era absurdamente chato. O texto original é pesado e eles não amenizaram em absolutamente nada. Eu lembro de uma cena que é quando uma freira, uma superior, alguma coisa assim, flagra um personagem sendo banhado, né? Em tina por uma outra personagem. Aí tava rolando ali uma insinuação intensa. Ela vai e flagra aquilo. E aquilo, toda a composição sugeria uma cena cômica. Só que aquilo iria desembocar na narrativa para algo dramático. Isso iria fazer com que ela expulsasse o cara. Ia dar um ruim. A mão tão pesada que qualquer possibilidade de você achar aquilo, graça naquilo, sumia. E você vê que o diretor pesou a mão em tudo que ele pôde. Mas assim, produção caríssima, belíssima. Tudo que precisava artisticamente ter tinha. Tetinha, tá legal? E no final das contas, não fez sucesso, não teve a audiência que esperava, mesmo com o casal de protagonistas aparecendo bastante à vontade em cena. Claro que não ia da audiência, né, cara? Passava a tarde pra caralho, como é que a classe trabalhadora ia poder chegar, pegar o busão de 5 horas para o trabalho, dormir meia-noite varada? Depois de ver Maias. Maias que se foda, pô. Mas não era também uma produção pro assim, eu agora vai soar muito classista o que eu vou falar. Eu não vi um episódio. Mas os Maias não era uma produção, assim, pras massas. Pelo horário de exibição, era após as 11 da noite, e realmente a gente tem, na maneira como a gente estrutura, né, grade televisiva, eu faço essa provocação para os alunos em sala, né? Pega o Jornal Nacional e o Jornal da Globo. A pauta dos dois é basicamente a mesma, as mesmas matérias estão nos dois, mas a abordagem do Jornal da Globo vai ser mais aprofundada, vai assumir que o público tem um outro... uma outra propensão a aprofundar, então vai ter análise, vai ter o Jornal Globo, e o Jornal Nacional é uma coisa mais mastigada, e inclusive com uma cadência emocional muito próxima de uma estrutura de ficção, então você sobe um pouquinho, desce, tá. No caso da série sendo exibida depois das 11, ela vai pegar um público que supostamente é um público que está mais preparado para produções mais sofisticadas. Dito isso, mesmo nesse público, o conteúdo não chegou, não funcionou, não teve o resultado esperado. Qual foi a posição do diretor na época? É que o público não está preparado para acompanhar o que a gente está propondo. Mais ou menos, né, saiu em jornal e eles normalmente amaciavam um pouco. Mas o que ele falou o povo é burro e não entende o que eu estou querendo fazer. A justificativa do cara fazer algo extremamente chato foi a culpa do público. Então, nisso do que o Blabla, os críticos são covardes, eles não é capaz de olhar e entender. E aí, eu acho que é onde eu marco, que não há nenhuma intenção do produto ser entendido como algo de entretenimento. Não há nenhuma intenção. Eu fico imaginando meu avô, que na época do filme devia ter, sei lá, seus 40 e tantos anos, e não imagino ele pagando o parco dinheirinho reservado para poder ir no cinema, sei lá, uma vez por ano, para ver esse. Então, essa não era, ele era feito só para falar com a galera próxima, né? Só para falar com quem concordava em geral, e ainda ficava utilizando das limitações, da precariedade, como se fosse vantagem, como se fosse um valor. E isso atrapalha demais. E aí você vê essa mão pesada na hora de pra que deixar o discurso inteiro, a porra do padre. Tipo, não tem porquê, sabe? Eu entendi que o Beato é maluco. A gente entende isso logo de cara. E aí você vê que é porque aí tem uma questão que eu anotei, que é sobre o próprio Glauber Rocha. Ele era poeta. A intenção dele era, pelo menos o que se deixa entender, o pessoal que levanta a bola, que trabalha com ele e tal, ele tinha muito essa visão não narrativa, ele tinha muito essa visão de composição que ia querendo trabalhar com emoções. Então, mais no terceiro arco, isso fica até mais nítido, até de algumas lógicas que ele vai tentar utilizar na narrativa dele. Ok, vira uma poesia, mas é aquela coisa, né? Para acompanhar a poesia, você tem que estar muito no clima do sarau, né? E esse filme tem todo o clima de sarau. Então, eu achei que o filme foi muito mal cortado, né? E tu já aproveita e já entra no arco 3 que tu acabou de citar. Ah, sim, porque a Rosa e o Manuel sobrevivem. Aliás, antes de eu... Deixa eu falar. Eles sobrevivem após a cena do sacrifício da criança. Isso. Nossa, que coisa horrível. Então, primeiro, extremamente, desnecessariamente gráfico. E eu fiquei numa dúvida que de onde saiu aquela criança. Porque a Rosa Manoel dá a entender que eles não têm filhos. Eles, né, saem só os dois, porque a mãe dele morre lá no comecinho do filme. Aquela criança provavelmente era uma criança que estava junto ali do grupo de religioso. Mostra a ascensão do grupo, né? Vai dá a entender que tá crescendo. Ampliando, né? A ponto de rolar os linchamentos, né? Que, essa cena aqui, inclusive, que você falou do linchamento, ela é antes, né? Ela é no arco 2. Sim, é antes, para mostrar a ascensão, né? Do pessoal e a loucura da radicalidade do grupo em si, que vai expandindo até chegar a um nível de maluquice de doar seu filho para sacrifício. É esse o ponto que eu senti, que, caramba, numa produção com esse assunto, cara... A mãe da criança fazendo a doação, sabe? Tipo, mostrar o que aquilo... Ele chocou pelo ato, mas não compõe pra gente poder ter um movimento emocional. Fica uma coisa gratuita, né? E aí cabe dizer também que quem mata o Beato é a Iona Magalhães, né? Que é uma outra questão, porque vai aparecer o Antônio das Mortes pra matar o Beato. E o Beato já tá morto, né? Então, tinha que dividir o cachê com ela. E aí uma outra coisa, só antes de eu terminar, antes de eu concluir a leitura do arco, tava bonita nesse filme, hein? A Ioná. Putz, como tava bonita. Já que falamos de Ioná, eu não sei se vocês perceberam, mas a Ioná, ela faz muitos personagens fortes, muitos mesmo, muitos. Eu não vou lembrar o nome da novela que ela faz a dona de... Não sei se é uma boate ou é um puteiro mesmo, não me lembro. Muito bem feito. Eu não me lembro, assim, de uma novela que ela fez e ela não chame a atenção de alguma forma pelo personagem dela, sabe? Eu acho que quando pensam em um personagem feminino forte... E já vinha na cabeça ela. Eu sou apaixonada por ela, então talvez eu esteja chamando ela dela. Ela foi dona do puteiro em Roque Santeiro. Isso, pronto. Eu tava tentando lembrar se era Roque Santeiro ou se era Dancing Days, só que Dancing Days não tem. Então mete bronca aí, Rafael. Ah, sim. Então, só seguindo, né? Eles sobrevivem, buscam refúgio no bando de cangaceiros liderados por Corisco. Onde, em meio à violência do cangaço e à loucura do Capitão Corisco, leva o casal a se adaptar. Manuel se torna Satanás e Rosa se torna amante do cangaceiro. Então, eu queria perguntar assim, a Rosa, né? Ela deu mole pra Dadá, mulher de Corisco? Deu. Deu. Cara, A primeira leitura que eu fiz, eu tava achando isso, mas eu falei, não, peraí, isso é dos anos 60, então talvez seja uma leitura de hoje sobre de lá atrás, eu não sei se... O que eu percebi, desculpe, é que assim, ver toda a vida da... Que aconteceu com a Rosa, né? O que aconteceu com ela, os problemas financeiros, os problemas sociais, culturais que ela veio carregando isso. Passou por uma fase extremamente religiosa e como é que se chama, cara? Resignada? Não, sim, de aceitar, é isso mesmo, resignada, de aceitar tudo que vinha pra ela. Né? Então ela foi espancada pela vida pra caramba. E no momento em que ela encontrou um pouco de afeto, entre aspas, né? Um pouco de aceitação, um pouco de carinho, cara, ela se entregou. Ela falou: só vem, cara. Porque quando veio. Quando só tinha dor na minha vida, eu recebia dor. Por que eu não vou receber o amor também? Né? Então, tudo bem que a gente tá olhando, como tu falou, com os olhos de hoje, para uma relação de carinho, de religiosidade, de amizade entre elas duas. Mas eu vejo isso também como um afeto que ela precisava e ela realmente aceitou. 100%. A gente pode enxergar também como a Rosa como uma figura que se rebela contra o patriarcado, né? Ela foi vítima das vontades do pai, das vontades do Manuel e das vontades do Sebastião, né? O Beato Sebastião, até a hora que ela já estava já querendo tirar, já no arco 2 a gente vê a Rosa querendo tirar o Manuel do culto, né? E culmina na rebeldia contra patriarcado, que ela é eliminando, né, o Sebastião. E de repente é essa leitura que eu não pesquei, né, na hora do arco 3, em que aproxima-se os laços com outra figura feminina tal qual como ela, né, e que ela tem esse acolhimento, né, e ela se entrega para esse acolhimento, né, de forma fraternal, né, que eu não tinha pescado. Vocês têm razão. Eu tive essa impressão também, mas eu falei, não sei até que ponto isso é uma visão de hoje, talvez, teria que entender muito na época, como seria percebido esse nível de proximidade e afeto entre duas mulheres, né? Não sei. Hoje a leitura mais, seria até uma leitura mais óbvia, né? Então, de repente, bom, isso pode fazer parte de um dos pontos que torna o diretor tão aclamado, né? Ele colocar esse tipo de proposta ousada para a época. Ainda assim, tem cortes impossíveis nesse arco também, né? Tem coisas que acontecem e você fala assim, como começou isso aqui que eu não percebi? Né? Eu queria, com essa fala do Santos, eu queria declarar que a esclerose de Corisco depois da morte de Lampião é a mesma do Glauber Rocha ao longo do filme. Eu fiquei imaginando o que cargas d'água aconteceu pra gente chegar até aqui, porque não tem lufas de explicação. Nem antes, nem depois. Você fala assim, porra, só aconteceu. E por que caralhas, desculpem o termo, mas por que caralhas é que os atores, né, agem como se estivesse num palco de um teatro performático, entendeu? Caricato, né? Isso tá nas entrevistas do próprio Elton Bastos e a Ana Magalhães deram entrevistas falando relativamente recentes, essas entrevistas já dos anos 2000, onde eles falam um pouquinho sobre o processo do Glauber Rocha, do quanto ele estava fascinado com o teatro do Brecht, tal, da coisa dos atores intervirem junto com o público, o quanto que essa experiência teatral ele queria levar para o cinema. A gente brinca com a quebra de quarta parede, né, e normalmente isso tem a ver mais com uma brincadeira de metalinguagem, né, do personagem olhar pra gente e nos colocar na história de alguma maneira. E ele vai tentar fazer isso, mas com aquela vibe de poeta, com aquela intenção de oferecer uma experiência diferente e quebra a narrativa, E o lance do Codisco chegar girando, por exemplo, foi um trabalho do Alton Basso. Faz todo sentido pelo nome do personagem. E depois isso fica sendo referenciado. Eu recentemente eu vi o filme da comédia, que até o pessoal ainda do Jurassic Cast tinha feito, do Homem que Enfrentou o Diabo. E quando o Diabo aparece, o Diabo aparece emulando essa brincadeira do Alton Basso, né? Que vai ser Água de Moringa ainda esse ano. Olha só. Me chame que eu adoro esse filme. Pô, esse filme é maneiríssimo. Já temos os elencados pro cast já. Olha só. E o lance é que fica. Ele tem muito dessa coisa do. Pô, ele tá incorporando o Lampião, ele tá incorporando a Maria Bonita. Tem uma parte específica, inclusive, que é quando ele vira pro Manuel e fala: tô gostando da tua cara de macho. Eu fiquei na dúvida se quem falou isso foi o Corisco, se foi o espírito do Lampião, de repente o espírito da Maria Bonita, que tava por lá também. Mas, tem uma. Mesmo, uma coisa que eu achei interessante, já que você tocou nesse assunto, de posição, é que eles utilizaram bastante aquele tipo de filmagem contra-plongé, né? Aquele que faz o personagem parecer maior do que ele realmente é, filmado de baixo para cima. E uma coisa que eu achei assim, bem, que ficou na minha cabeça, é o fato de quando, na maioria das vezes, quando algum personagem vai pegar uma faca ou um punhal, né, pra fazer alguma coisa, ele leva o punhal na altura dos olhos, assim, e a câmera, ela tá um pouco mais baixa, pegando de baixo pra cima, como se eu tivesse numa plateia assistindo. Então, a arma, ela tá sempre levantada, assim, na altura dos olhos do personagem, enquanto eu, espectador, estou abaixo dele, abaixo da ponta da faca. A gente tá sempre sobre a ponta da faca. Sempre sobre a ponta da faca. Ele sempre tá acima, né? A gente tá sempre na posição de baixo pra cima, observando ele como um superior, como alto, como maior, né? Como algo acima. Isso eu achei interessante. Mesmo que foi tendo sido colocado isso a exaustão no filme, mas ainda assim é uma coisa interessante. Eu tenho um incômodo grande quando esse arco começa. Porque o Corisco é cuspido no meio da trama, que tinha saído de outro lugar completamente diferente. O problema principal do filme já tinha sido resolvido, né? Porque o matador foi contratado para matar o Beato já está morto. Então você fica parecendo quase aquela estrutura de road movie, né? Você fica propondo desafios diferentes para o personagem principal enfrentar, que não necessariamente se conectam. Mas ele vai ganhar um peso aqui que vira o centro de toda a ação. E não tinha nada que indicava que existia risco do cangaço nesse contexto. Então isso é uma das coisas que tipo, dá aquela quebrada de narrativa. E por falar em quebrada de narrativa, aí eu acho que a Rebeca curte novela, vai lembrar. Você tá me dizendo que o Corisco é o elefante atrás do pé de Moranguinho? Ele saiu de trás da palma? Ele foi escondido só pintando a unha de vermelho. Nossa Senhora! Mas eu ia falar que a Rebeca lembra da novela Mambacaru? Sim! Aquela cena que eles invadem o casamento? Sim, eu adoro aquela cena. E isso me deixou muito pé da vida, porque ele invade o casamento, faz aquela barbárie toda. E aí ele dá o discurso que justifica o que ele fez. Isso tinha que ter sido mostrado, né, gente? Pô, o cinema é mostrar e não falar. Fica totalmente gratuito até ele explicar lá atrás. O cara me distratou. Onde? Eu não vi, você chegou agora. Eita, mas na hora eu lembrei que é só pra quem não assistiu Mandacaru, né? Era uma das novelas da Manchete, que passava depois das 10 da noite. E que foi tem no YouTube. Opa. Inteira? Com as cenas? Bom, eu não sei se hoje tá completa, porque eu já acho que faz uns 3 anos. Talvez tenha logado com uma conta mais 18. Talvez, gente. Mas 3 anos atrás tinha. A novela era aquela pegada da TV Manchete, após Pantanal. Pesada. Quando ela entendeu que colocar nudez ajudava as pessoas a quererem assistir as novelas dela. E essa Mandacaru tem uma parte específica do cangaceiro. É, o cangaceiro é o cara que faz o plano fácil bilhões. Ele também fez a escolha com o seu Raimundo, esqueci o nome do ator. É, e ele, quando invade a cidade, ele toma as filhas dos coronéis, bota as filhas dos coronéis para trabalhar à força no prostíbulo. E só que era uma composição, anos 90, né? É, era uma composição que sugeria comicidade. Né? Aos olhos de hoje, talvez seja bem mais problemático do que foi na época. E enfim, aqui a gente tem, né, o ataque do casamento e eu, e de novo, deve ser um clichê, deve ser algo que a gente já conversou disso já, né, Jota? Um pouco daquela vivência real do que o cangaço representa, e nesse outro olhar, né, que é o de quem foi vítima. Agora sim. E aí, só um momentinho, vocês estão ouvindo isso aí? Não. Vocês estão ouvindo? Caramba, pera um pouquinho. Que barulho é esse? De novo essa porra? Conseguimos? Yes! Conseguimos! Estamos aqui, invadindo Paranédia. É, foi fácil demais. Para convidá-los a fazer parte da nossa resistência. Se você é um 20, então já faz parte da resistência. Nós contamos com você para comentar no post deste episódio, sugerir ideias e criticar as coisas que não gostou. Mas se deseja, assim mesmo você pode ajudar, sendo mecenas, patrocinando e ajudando o Paranerdia. Sim, com um real. Tá pensando que não ajuda? Cara, ajuda pra caramba. Todos os mecenas são agradecidos em todos os episódios. Então, venha participar. Não consigo te ouvir. Estamos perdendo a transmissão. Oi. Junte-se a nós. apoia.se/Paranerdia ou no picpay.me/Paranerdia. Putz, vamos conseguir manter o sinal, a gente vai cair. Como eu disse, e não gastando pra falar, vocês estão vendo? É apoia.se/Paranerdia ou picpay.me/Paranerdia. Manter o sinal, a gente venha vai participar, cair. Venha participar, apoia.se/Paranerdia ou picpay.me/Paranerdia. Puta merda, até aqui é toda vez isso, é invadindo até o meu programa, rapaz. Puta merda. Bom, continuando. O quarto arco seria o desfecho, não é, Rebeca? Sim, eu só queria dizer uma coisa. Quando a gente assiste filme antigo em especial, é muito bom que a gente se desprenda das nossas vivências, mas é quase impossível você olhar para uma obra de arte, seja ela qual que seja, sem tudo que você viveu. Afinal, a interpretação depende muito da vivência. Então, é só isso que eu queria relembrar. Eu gosto muito de filme antigo. Tô falando isso por experiência própria. Eu gosto muito de filme antigo. Mas, assim, não é filme cult, gente. Filme antigo cult, não. É tipo os filmes da Audrey Hepburn, os filmes da Marilyn e tal. Eu gosto muito desse tipo de comédia. Mas eu sou muito feminista. Olha os clichês, não, os contrastes. Então, assim, eu fico, às vezes, eu pego um pouco de ar, principalmente com o que ela casa com o milionário, que eu esqueci agora, me fugiu completamente o nome. Tenta casar com o milionário e tal, pra sustentar ela. E eu fico, meu Deus, como é que se pode desistir, não sei o que e tal. Enfim, é impossível, eu sei, mas se o quão você tentar se desprender, melhor vai ser a sua experiência. É só uma dica de amiga. Comentando em cima do teu comentário, é interessante que a gente tem que perceber que um filme, uma obra audiovisual ou qualquer outro tipo de obra, ele é uma fatia no tempo de alguma coisa que está acontecendo. Então, a gente já tem que intuir que antes daquilo ali havia uma coisa que estava acontecendo, e depois que finaliza a película vai continuar a vida passando. A gente está vendo uma vírgula na vida de um protagonista, né? Então, é bem isso que tu falou aí, eu concordo bastante. Sim. E o desfecho? Gente, o desfecho do filme. Vou confessar para todos vocês que eu não sei se eu entendi. Eu não entendi nada. Lê aí pra gente, pro ouvinte também saber qual é o desfecho do filme. Exato. Então, o desfecho é o seguinte. A luta do reminiscente do cangaço contra o matador contratado pelo sistema. Pois é. A luta, né? E, enfim, o protagonista, ele foge com a esposa e tá todo mundo desesperançado, assim, sem noção de uma vida melhor. Eu lembrei... Com a esposa, nada. Antes do fim, Rosa cai, Manuel continua correndo e acaba. Ela cai com a esposa, vírgula. Ele larga a mulher caída na praia e vai que vai. Caramba! Esse Manuel, né, cara? Curiosidade de produção que o Alton Bastos e a Iona Magalhães comentam na entrevista, a queda foi sem querer. Filmou, o cara caiu e aí o diretor grita pra ele continuar correndo. Acho que ela caiu e ele grita pra ele continuar correndo. Que ela fala, ele ia parar, ele ia voltar, ele ia me ajudar a levantar e a gente ia fazer de novo. E quando no que rolou, o diretor gritou. Foi aquela coisa, tipo, ele achou que ficava melhor assim. E não tava roteirizado isso. Tipo, ele ir à frente, ela ficar. Um acidente que foi pro corte final, né? Foi pro corte final e não tava previsto no roteiro essa coisa dele seguir e deixar ela pra trás. Mas, de novo, é aquela coisa do. Os dois vivendo uma vida de aventuras do inferno, né? Tipo, cada hora eles passam por um problema e aí o problema acaba e eles seguem e vão pro próximo problema. É muito da nossa vida. Eu não sei se vocês percebem, mas a vida adulta é isso. É uma grande resolução de problemas e de problemas e de problemas. Porque se você parar pra pensar, a gente nunca fica sem problemas. Quando você tá no meio de um, perto de solucionar um, aparece outro maior ainda. E assim vai. E tipo, quando você tá com muito grande, aparecem outros pequenos. Não sei se vocês têm essa sensação. Outra sensação que eu fiquei... vocês já leram o 15 da Raquel de Queiroz? Não. Que... Deixa eu ver. A seca do 15 aqui no Ceará. Foi uma seca muito devastadora e tal. E aí uma família foge. Eu não me lembro de qual que era o interior, de qual que era a cidade. Pra Fortaleza, e eles sofrem horrores, tendo que comer até a cadela, de tão tensa que foi a fome. Mas só que, tipo, o Fabiano, o personagem do Fabiano, e era muito... Eu senti um pouco isso, né? Eu relacionando o personagem do Fabiano do 15, que era sempre a esperança de uma vida melhor, E eu sabia, quando eu tava lendo o livro, que não ia ter vida melhor nunca, sabe? E eu não sei vocês, mas eu sou uma pessoa pessimista e vida melhor... Eu não sou muito assim de acreditar, não, assim, tipo... Não! Eu acho que tem... É complicado se... Eu sou o contrário, né? Eu tendo sempre a tentar ver as coisas no lado meio poliana. Ah, que bonito. Mas tem a questão de a nossa vivência, a maneira como as coisas acontecem, vai nos dando, né, essa percepção. Às vezes tem gente que tem pessoas com perfis diferentes mesmo, passando pelas mesmas experiências e tal. Mas eu vi aqui, porque que eu achei que eu tinha lido, porque eu tinha um professor no colégio que passava as dicas, os resumos dos livros que iam cair no vestibular. Eu fui ver se esse tava, mas não tava. Ele caiu, ele passou muitos anos indicados aqui no Ceará, na Federal do Ceará. Muitos anos, foi por isso que eu li. Isso é um ponto que eu acho que tem esse peso, inclusive nessa visão, essa visão que se faz da vida nordestina, em específico da relação. Foi muito martelado nas produções anos 70, 80, aquela coisa da vida miserável do sertão, e isso acaba virando um clichê também, né? Mas fica um retrato dessa percepção e que dificilmente alguém nessa condição vai conseguir olhar com esperança, e esses personagens vão refletir isso. Isso faz parte do que o diretor queria propor, né? Não há esperança, não há... de novo, é um retrato do que eles estão vivendo, e não tem mensagem do tipo, não, melhora, não, faça o seu que dá. Não tem, né? Não tem que... cada hora um problema pior do que o anterior. É, porque não basta, na visão pequeno burguesa, né? Não basta você viver isto no seu cotidiano. Você tem que ir para a sala de cinema, pagar uma entrada para um diretor falar para você, olha, não dá. Né? Olha só como a sua vida é ruim, né? É, porra, vai tomar no cu, entendeu? A gente tem que manter, né, o pensamento gramsciano, né, do otimismo da vontade e pessimismo da razão, né? Então, equilibrar isso para a gente, né, conseguir levar, né? Então, eu vou voltando à peculiaridade do desfecho, né? O Antônio das Mortes matando o Corisco é a cereja do bolo de cocô que é esse filme. Vai romancear a história, faz direito, pô. Como o Farias Britense Rosenberg Cariri fez em 96 com o Corisco e Dadá. Tem no Canal Brasil, no YouTube do Canal Brasil tem. Entendeu? Porra, meu irmão. Que talvez seja água de moringa ainda esse ano. Mas é. Mas deixa eu fazer um adendo de um arco que estava no arco 3 e me escapou. Que é o seguinte: tem uma. Se a gente volta a olhar para o protagonista, aqui é legal que nesse arco vai ter o convite ao protagonista. Aqui ele é dado a ele a opção de ser alguém que pode decidir alguma coisa. E o Corisco fala que agora a briga é dele com o matador, e ele pode ir junto se quiser, mas se não quiser, ele está liberado. E o Corisco tirou o nome dele, que ele já tinha tirado, ele já tinha perdido, né, a sua função ali na sociedade lá atrás, quando mata o coronel. Ele assume uma função de jagunço do Beato e perde quando o Beato morre. Aí ele vira jagunço do Corisco e perde a sua identidade por completo, troca-se o nome, e ele perde a esposa. E isso foi outra coisa também que está listado aqui, que é ela se tornar amante do Corisco. Tem o beijo. E só tem o beijo. E o casal não tem nenhum momento entre eles. Você vê que a primeira cena dela é olhando para ele com cara de sofrimento, ela lá batendo lá o pilão, né? No começo do filme. Você não tem nenhuma relação entre eles. Tipo, é simplesmente eles estão juntos porque estão juntos e acabou. E aí, no momento que ela tem aquela aproximação afetuosa com a Rosa, e depois o beijo com o cangaceiro, tipo, o Manuel perdeu tudo. Até quando ele vira outra coisa, ele perde tudo de novo. Então é um personagem toda hora deixando de existir e voltando como outra coisa, e deixando de ser e voltando como outra coisa. Porque essa cena acontece, ele tá na cena, né? O beijo que acontece, ele tá. Tipo, e ele não se importa, ele não vê, ele não atinge, não abala, ele não é mais nada. Ele é o protagonista, tipo, a gente tava acompanhando a história com ele, né? E eu acho uma cena desnecessariamente longa, né? Também, parece o resumo do filme, desnecessariamente longo, mesmo não sendo. O filme tem 2 horas, cara, 1 hora e 58 minutos desnecessários. Né? Eu acho que dava pra cortar bastante, deixar aí 1 hora e 15, por aí, 1 hora e 20. Eu acredito que dava pra esticar o primeiro arco, cortar em 1/3 o segundo arco, reduzir o arco 3 pra 10% e finalizar direito. Ou também podia propor a ameaça do Corisco desde o começo. É isso, eu concordo. Fazer um vínculo, né? Que no final das contas é o grande momento ali do personagem. É o momento que o personagem toma alguma decisão dele, não é simplesmente levado porque manda ele fazer. É um personagem que aparece depois de 1 hora, se eu não me engano, do filme. Aparece depois de 1 hora de filme e o final, ele é o final do filme. Como assim? Que o desfecho é em cima de um personagem que aparece depois de uma hora, depois da metade do filme ter passado, é foda. Esquisito. E o matador não tava sendo pago pra enfrentar ele também, hein? Fez de pro bono isso daí. O Chico tinha falado sobre a execução do Corisco. Eu achei interessante que ele tava arrastando a Dadá. Ela tava ferida, ele tava arrastando a Dadá. E quando o matador aparece, ele dá um pulo pra trás. Que eu falei assim, a mulher bateu os queixos no chão, velho. Pelo amor de Deus. Puta que pariu. Esse pessoal, o que ele menos tem é cuidado com as mulheres, velho. Coitada das meninas nesse filme, véio. Não, a mulher nessa época era praticamente um acessório, né? Dos piores, né? Que você derruba no chão à toa. Mas não, joga fora essa porra. Se cai, você não pega, né? Sai correndo. Exatamente. Acessório ninguém se importa. Tudo bem que a gente tá falando de 1964, né? E com certeza o filme retrata uma época muito anterior, mas mesmo assim. Mas sabe o que é? Olha, eu sou neta de um casal de avós nordestinos e eu sou nordestina, gente. Olha, e que... jura? Pois é, juro, olha o sotaque! E que veio do interior, daqui do Ceará, minha avó veio de granja, meu avô não lembro qual que era o interior. Eles passaram fome e tal, foi bem sofrido. E ainda por cima, eles eram negros. Eu sou branca, mas eles eram negros. E assim, o meu avô tratava a minha avó como realmente um acessório. O casamento deles não era pautado em amor, não. Tipo, não era. O meu avô... Eu minto, eu tenho pouca lembrança do meu avô, por isso que às vezes eu penso, meu avô não era negro, meu avô era branco. Minha avó casou com meu avô para clarear a pele dos filhos, para os filhos não sofrerem racismo. Ou seja, era um relacionamento e meu avô casou com a minha avó só porque precisava casar, para ter alguém ali que, né, fizesse o trabalho braçal. Então, assim, então, às vezes, eu acho que, pelo menos a percepção que eu tenho desse filme, né, de pessimismo, e corroborando com o que o Rafa falou, é que, cara, a gente, você quando conhece um pouco dessa história e passou por isso, e... De certa forma, né? Porque escutei minha avó falar, escutei muito, via a vivência ali dos dois, por mais que muito pouco, minha avó morreu quando eu tinha 5 anos. Cara, isso ficou na minha cabeça. E meio que esse filme, ele lê, de certa forma, a vida do nordestino que vem, assim, do interior. Não tô falando do nordestino que viveu a vida inteira na capital, porque... É outros 500, uma vida completamente diferente. O dilema do homem do campo, né, da vida no campo, nesse aspecto de rústico. Né, isso. Em qualquer lugar do mundo, você tem esse reforço, essa brutalidade da maneira como lida com coisas que, nos ambientes que a gente costuma chamar de mais civilizados, a gente finge que está superado. E isso acontece até hoje. Eu vou te pedir mil desculpas, mas eu lembrei de uma anedota. Não, pode contar. Que o casal, casado de muito tempo, casado de roça, né? Casado de muito tempo, vão ser entrevistados. Vai lá o repórter, porque ficou impressionado com o fato, como que pode um casal tanto tempo junto e tal. E, né, tá lá o velho mal-humorado lá na cadeira, né? E a velha, toda velhinha, toda simpática. E vai lá perguntar, então, né, como é que vocês ficam juntos há tanto tempo, né? Então, aí quase 70 anos de casado e tal. Assim, a gente casou, a gente nem se conhecia muito, na verdade, né? Mas quando a gente saiu da igreja, indo na carroça, puxado pelo cavalo dele, o cavalo preferido dele, ele muito quieto, muito pouca conversa, o cavalo dá um tupicão na estrada e ele olha pro cavalo e só fala assim, Depois, mais uns metros pra frente, o cavalo dá outro. Eu lembro que ele olhou pro cavalo. Dois. ficou ali quieta, não entendendo direito. Quando o cavalo pica pela terceira vez, ele me tira a espingarda e me mata o cavalo no meio da estrada. Nossa, eu fiquei desesperado. Eu virei pra ele e falei, mas como é que você faz um negócio desse? O cavalo que vai levar a gente, como é que você... Às vezes por causa que ele picou. E eu comecei a ficar... Ele olha pra mim assim, sempre. Ele só faz assim pra mim. Desde então, nós nunca mais briguemos. Mas é isso. É isso. A única coisa que mudou é que... Da tua anedota, é que a minha avó, ela precisou desenvolver mecanismos de se livrar do machismo. E acabava confrontando meu avô. E acabou sendo a pessoa violenta, entre aspas, porque na verdade ela reagia. E aí ela se tornou essa pessoa que... Ah, vai brigar? Sabe? É, fica. Ah, isso é muito interessante, dinâmica de casal, né? Porque os hábitos se. Existe uma simbiose ali, né? Pega um pouquinho o hábito de um do outro e acaba que ela, né, aprendeu a lidar na base da. Na base. Exatamente. Da vida, isso, e às vezes isso vai normalizando a ponto de virar a maneira como lida com os outros e tal, sabe? Mesmo que não fosse espontâneo, original da personalidade. Exatamente, e você olha assim para uma relação, é tanto que por isso que eu abro tanto a boca para dizer assim: eu não acho que eu não entendi esse filme, porque as relações são muito, muito, muito, muito diferentes das relações de hoje. Mas eu consigo ver as relações que eu vi a minha avó, que ela contava, como que era no tempo dela. Eu consigo, não é nem ver, é tipo. Encaixar ali, sabe? Então, eu não gosto de dizer que eu entendi, porque eu realmente não entendi. Eu não entendi, sabe? Ah, eu confesso que eu trapaceei. Pra entender, eu fui atrás da galera falando sobre o que eles estavam tentando fazer. Tem até um texto que eu me lembrei, do Centro de Crítica da Mídia da PUC. Eu não vou me lembrar o autor, mas o nome do texto é A Representação do Outro em Deus e o Diabo na Terra do Sol. Gente, ele faz uma análise muito curta, mas muito rica, sabe? Muito interessante. A análise chega a ser melhor do que o filme. Provavelmente. Meu Deus, eu tô sendo muito cruel. Vocês estão falando isso? Não é. Eu fui atrás também de algumas opiniões, algumas informações, e o pessoal escreve muito bem e fala coisa bem interessante sobre a análise social e a construção de personagem e etc. Que eu não vi isso no filme. Cara, que porra é essa? O pessoal vira um outro filme, velho. Vou falar pra vocês por que vocês foram buscar essas fontes. Que vocês viram essa porra tudo em velocidade 2 pra acabar logo. Aí você fala, não, peraí, eu não entendi determinado. Eu fiquei na velocidade 1 do Creu, né, flambado com areia, e aquilo entrando no meu olho, parecendo que tava entrando em outro lugar. Jesus. Né? No outro olho. Exato. E é por isso que vocês foram buscar outras fontes para tentar uma análise. E eu entendi muito bem. Eu vi essa porra em velocidade 1. Minha defesa. Tem muito ódio nesse programa. Eu não vou falar mais nada sobre isso, só na consideração final. Em minha defesa, eu não acelerei. A diferença é que enquanto estava vendo o filme, eu estava desenhando também. Então talvez... Em algum momento o desenho que eu tava fazendo pareceu mais interessante, tá? Em um trecho ou outro. Eu vi em aula, gente, foi bem, bem cruel a primeira vez que eu vi esse filme. Eu vi, na verdade, as vezes que eu vi esse filme, eu vi em aulas. Uma vez foi no ensino médio, numa aula de literatura. Eu tinha uns 15 anos e foram umas 4 aulas, porque o filme é longo, e o professor passou inteiro. Antes da gente ir para as considerações finais, eu queria só pontuar uma coisa. Que depois que a Rosa cai, que o Manuel continua correndo, aí ele cai também, levanta e continua correndo, e aí esse plano aberto que dá essa sensação de solidão e o escambau, do nada, vira uma praia. Mas como assim, né? Tipo, corta daquele, entre aspas, sertão, deserto, caatinga, e mostra uma praia com ondas, né, batendo na areia. Você, que cara, enfim, aparece fim, acabou. Eu interpretei isso como só pra ser bonitinho. Então, eu falo assim, olha, eu tenho uma filmagem aqui que eu tirei na semana passada, que eu tava na praia com minha mulher, vou colocar no filme. Eu entendi assim. Sério, eu entendi assim, sabe? Sabe quando a gente fazia aqueles vídeos? Acho que vocês são mais velhos que eu, não vão lembrar. Eu sou um menino. Mas sei, assim, teve uma época que que a gente fazia uns vídeos na escola pra, tipo assim, era muito de sei lá, pegava um texto em inglês, era de professor de inglês, e a gente tinha que interpretar, ou um livro que a gente tinha que adaptar. Enfim, isso foi muito comum ali nos anos 2000, assim, no comecinho, tá? Que eu não sou também tão jovem assim, não. E aí a gente colocava um negócio, uma imagem final, um videozinho bonitinho no final. Eu cansei de colocar. Poxa, eu achando que a ideia era porque o sertão vai virar mar. Ah, cara, ainda bem, olha, a gente tem uma pessoa erudita. Não, dá vontade de bater nesse cabra. O sertão vai virar mar, meu filho, pelo amor de Deus. Tipo assim, não, cara, mas pra quê? E outra coisa, são 5 ou 10 segundinhos de mar batendo na praia, só pra aparecer a palavra fim. Não, pelo amor de Deus. Bom, eu quero agradecer aos meus amigos, ao Chico, a Rebeca e o Rafael Dourado, por ter aceitado o convite de vir falar desse maravilhoso filme Só Que Não, né? E por ter dado as suas opiniões maravilhosas, porque o programa ficou muito melhor do que o filme, eu tenho certeza disso. E vamos para... Não é um bom critério. Gente, pelo amor de... E aí a gente vai para as considerações finais. E eu gostaria de saber da dona Rebeca Bento quais são suas considerações finais a respeito do filme e já emenda com o seu jabá. Cara, eu acho que esse é um filme que, se você tá com insônia, vai assistir, porque vai dar sono tal hora, você vai desenhar no meio do filme. É isso, eu não vou te dizer assim, ai, vê esse filme porque vai te complementar como ser humano, não sei o que, eu não sou essa pessoa. E, gente, quem quiser me seguir, eu sou bordadeira, /designer, faz tudo, no Bordados da Bex, no Instagram. E também falo um pouco de tudo, cinema, jogo, livro, série, lá no Roteiro Nerd, @roteironerd, com 2Ds. E se você quiser ouvir um pouco mais a respeito da Rebeca Bento, tem o programa 28 do Água de Moringa aqui, que foi com ela, falando sobre sua trajetória e seus bordados. Bom, e muito seguindo bom, adiante... quero saber do senhor Rafael Dourado, do Sapo Brother, o famoso Beraldo, o que achou do filme, suas considerações finais e o seu jabá. Bom, como eu falei, eu desviei de ver esse filme por muito tempo. Desculpa. Não, enfim. Eu entendo, de novo, não pelo filme em si, mas por todo o contexto, a importância que ele tem, a importância do Glauber Rocha, para a estética do cinema nacional, por prós e contras de como isso foi tratado depois, é importante saber o que estava sendo feito, o que estava sendo proposto, o quanto isso direcionou o que se foi produzido depois, por que isso é tão reverenciado, entender o que tem de excesso na maneira como isso é lidado. Então, valeu por conta disso, porque aumenta essa possibilidade de entender o que a gente ainda vive hoje na produção audiovisual brasileira. Então, isso, nesse ponto, é extremamente valioso para o filme. Ver sobre o filme, às vezes, é mais interessante que o próprio filme, porque as histórias de produção, as histórias são interessantes por si só, independente do resultado final da película e tal. É aquela coisa, não é um filme para mim, não é o que eu escolheria para assistir voluntariamente, mas faz parte de um repertório que é importante para entender como que se pensa cinema no Brasil desde muito tempo. E eu acho até que é uma história que... A gente cai naquele, naquela situação de é impossível mexer em algo que é tão... que é tratado de maneira tão sagrada. Mas é uma história que, de repente, valia uma nova leitura, né? Valia uma... Assim como a Vida Seca, valia uma leitura atualizada. É, vale sim. Que pudesse costurar melhor a maneira como os elementos acontecem e tal. Não precisa ainda nem ser sátira, né? Pode ser mesmo uma nova versão e tal. É, talvez um dia isso aconteça. E, de minha parte, eu sou autor de quadrinhos e animações, autor do Sapo Brothers. Tem coisa lá no Sapo Brothers no YouTube. Deveria ter toda semana, com sorte tem todo mês. A visita vai ser muito bem agradecida, mas com a The Block desligado, tá, gente? Porque os anúncios ajudam a manter o negócio lá. Então assista as propagandas, por favor. Eu assisto as propagandas de todos os meus parceiros aqui. Faço questão de assistir. E para continuar aqui, eu quero saber as considerações finais e o jabá do meu amigo Chico do Couto. Ao fim desta película, né, eu me senti na pele de Rubens Edvaldo Filho falando sobre Transformers 4. Né? Que maravilha! Citando o Rubens, né? Se o editor quiser, eu tenho o link do YouTube para ele fazer a citação do próprio, né? Mas ele tece o seguinte comentário sobre a película: dá a impressão de ser um grande filme, e é grande sim, parece que não termina nunca. Gente, eu adorava ouvir as críticas desse cara. Eu adorava. Esse cara era ótimo. Era maravilhoso. Então, o filme é, como eu já disse em outros momentos aqui do programa, você ouvinte, é arrastado, é mal filmado. O roteiro é tão desproporcional quanto o protagonista, que não sabe para onde vai. E nada com a maré. Se eu tivesse que dar nota, daria 1 de 5 na escala do AlcioCast. É isso. É um filme que eu não assistiria, né, se eu não fosse gravar. Bom, e o seu jabá, meu filho? Eu sou um cara que quer fazer muita coisa e faço mal todas elas, né? Como eu não sou nobre bacharel, né, eu só posso tentar o estrelato internético, né? Então eu faço isso por meio do blog ocioleva-ao-vicio.blogspot.com.br. Lá você vê TTS de obra marxista, né? Obra marxista transformada em áudio, né? Para você escutar no agregador do seu podcast preferido, né? Você vê eu fazendo resenha de livros de RPG feito por faculdade, que ninguém viu a porra do RPG, né? Jogando jogo de Atari, né? Gamer pobre, né? Do subúrbio saigonsalense, fluminense, né? E eu faço esses guere-guere todo lá e largo no blog. Se você ficar à vontade, pode ir lá acompanhar o meu trabalho não remunerado para a internet. Eu tô devendo, que eu marquei para assistir, foi do dia 25, se eu não me engano, que é o nos mínimos detalhes 13, que você deixou lá. Aí tá para eu ver, só que eu não vi ainda. Os mínimos detalhes 13? É... Jaguareté, alguma coisa assim. Jaguareté, foi o último que eu fiz, foi o Jaguareté o Jaguareté e o livro do professor, que foi esse RPG feito pela UFPR, eu acho que é a Universidade Federal do Paraná. E eles fizeram com a temática nacional, né, uma coisa fantástica, né, pela ótica do índio, né, e do afrodescendente. né? Diferente de outros do mesmo gênero, né? Que tem muito dessa coisa do Marcha para o Oeste, né? Que trouxeram para cá essa peculiaridade, trouxeram Marcha para o Oeste estadunidense para cá, que dentro do nosso contexto é o Entrada de Bandeiras, né? Isso. O correlato histórico, né? Do Marcha para o Oeste, melhor é aqui o nosso Entrada de Bandeiras, que foi bem anterior, né? E eles têm muito essa coisa do bandeirante, né? É um dos primeiros RPGs em solo nacional, foi o Desafio dos Bandeirantes, né? Tinha essa pegada, né, de Entrada de Bandeiras, mas que não vislumbra a ótica do colonizado, né? E a iniciativa foi maneira, eu soube peguei, assim que eu consegui, eu peguei e fiz a resenha dos dois livros que a universidade disponibilizou. Se não me engano, foi o Museu de Arqueologia da própria universidade que fez essa obra. Boa! Eu quero agradecer a todos vocês, a Rebeca, ao Beraldo, ao Chico, por terem aceitado vir aqui falar sobre esse filme. Espero poder convidar vocês de novo para mais outros programas, né, durante o ano inteiro, né? Quero agradecer ao ouvinte que conseguiu ficar até aqui, e se você quer saber do que a gente está falando, vai lá, assiste o filme e chora junto com a gente. E muito obrigado pela sua audiência, e tchau e benção. Este episódio foi editado por Fire Falcons Editions, que você encontra em firefalcon.com.br, aliado a animesphere.com.br.